desde que você se foi. Meu mundo perdeu a cor. O silêncio da sua ausência machuca mais que a dor. Dói muito viver sem você. O coração não sabe esquecer. Cada lembrança só me faz chorar. Teu abraço é o que me faz sonhar. As noites são tão frias sem o calor do teu olhar. Minha vida fica vazia sem você pra me amar. Dói muito viver sem você. O coração não sabe esquecer. Cada lembrança só me faz chorar. Um abraço é o que me faz sonhar. Se eu pudesse o tempo voltar, te segurava e não deixava escapar. Teu amor é tudo que eu preciso. Sem você eu não sei sorrir. Dói muito viver sem você. Meu destino é sempre te querer. Volta e me ensina a viver, pois sem você eu não sei ser.